tiros eu ouvi. Alguém caiu no chão, a luz desaparece, tem sangue em minha mão. Arde como fogo o buraco da bala. Não posso respirar, meu corpo se abala. A moto acelera, o cara sai voado. Conheci o rosto, é o inimigo do passado. A multidão se aproxima, não sei o que fazer. Não posso levantar, acho que vou morrer. Ouço comentários que foi melhor assim. Risos, gargalhadas e cospem em mim. Me sinto angustiado, o tempo vai passando. Alguém chama o socorro e eu ali sangrando. Meus olhos se abriram, tudo está diferente. É como se de drogas eu enchesse a minha mente. Gritos apavorantes e vozes distantes. Desespero, choro, barulho distante. Um mundo paralelo de dor e terror. Se existe um inferno, é nele que tô. Resposta não, você vai viver. Viemos aqui pra falar com você. Me virei pra olhar quem tava do meu lado. Vi um menino, uma mulher e um cara grilado. Um doidão de abarreta que me impressionei. O que falava comigo, se vestia de rei. Quem é você, quem são eles, o que tá acontecendo? Se você tem resposta, então vai logo me dizendo. Somos os sentimentos, contrário à esperança. O orgulho, a vaidade, inveja e vingança. Viemos te convencer a matar o safado. Vingança eu me apresento, sempre estou do seu lado. Você é o melhor, mas bonito também. Considerado na quebrada e dança também. Sempre vaidoso, eu tô do seu lado. Como ele ousa machucar meu aliado? Eu sou a vaidade e posso destruir. Meu desejo é morte, basta você agir. Causador de guerras, estrondo barulho. Pareço uma criança, tenho o poder do orgulho. Sempre lado a lado com a vaidade. A minha força é grandiosa, eu destruo a amizade. Nem sempre o melhor está no sentimento. Eu te faço sentir, mas na verdade eu só lamento. Não dá pra aceitar, você é superior. Ele tentou te matar, mas o babaca vacilou. Cala a boca, eu sou a ira e trago a explosão. Paraliso a consciência e transformo em ação. Como um avalanche, te levo pra guerra. E só tenho uma visão, ele debaixo da terra. Ele tá bem pra ser ferido, isso me aborrece. De tudo que é lindo, a inveja me entristece. Meu desejo é te levar, sempre um passo acima. Mesmo que pra isso eu destrua e oprima. Te digo, mata ele, loucura, inveja. Você é o melhor, reaja e veja. Vingança, vingança. Abaixa as armas, olhe além do horizonte. Abaixa as armas que ele vem saltando os montes. Esqueça a vingança e olhe pra luz. Pois a guerra mata, o fim da guerra é Jesus. Como um flash de luz, meus olhos se abriram. Do lado da cama, meus amigos sorriram. Que sonho estranho, não sei se foi verdade. Só sei que o que foi dito é a pura realidade. Me senti feliz por sobreviver. E só tenho um pensamento, minha vingança eu vou ter. A noite chegou, resolvi descansar. Da cama do hospital, ouvi alguém orar. A porta se abriu e um homem entrou. Com uma Bíblia na mão, ele se apresentou. Sou servo do Senhor, filho da verdade. E Deus me revelou destruição e maldade. Me falou sobre Jesus e sua história. Morte e ressurreição, vida e glória. Decidi me converter, pois Jesus é o Senhor. Abandonar toda a vingança e ser vencedor. Mas o tempo foi passando e eu enfraqueci. Da vida cristã, já quase desisti. Na porta do bar, já não sei quem sou. De repente, alguém gritou: adivinha quem eu vi ali na esquina, parado com a moto, barulhando as meninas. Pega esse oitão, põe pra conferir. O safado que tentou te matar está ali. Ouvindo as suas palavras, eu nem pensei. Corri, corri e logo avistei. De costa pra mim, ele nem viu. Acertei a coronhada e ele caiu. Tá lembrado de mim? Senti saudade. De repente eu ouvi: você conhece a verdade? Os irmãos da igreja estavam do meu lado. E pelo meu Senhor eu fui tocado. Vingança, vingança, os malucos gritou. Isso é como um jogo, cê escolhe o vencedor. O final dessa história, cê que vai escolher. Mas te dou uma dica, o que plantar vai colher. Abaixa as armas, olhe além do horizonte. Abaixa as armas que ele vem saltando os montes. Esqueça a vingança e olhe pra luz. Pois a guerra mata, o fim da guerra é Jesus. Abaixa as armas, olhe além do horizonte. Abaixa as armas que ele vem saltando os montes. Esqueça a vingança e olhe pra luz. Pois a guerra Ramato, o fim da guerra é Jesus.